liga no som, chega mais low. É desse jeito agora o rap chegou. Só tem louco aqui no baile, vamos. Quem gostar de rap, bota a mão pro alto. Se liga no som, chega mais low. É desse jeito agora o rap chegou. Só tem louco aqui no baile, vamos. Quem gostar de rap, bota a mão pro alto. Então tá, vem cá, deixa eu falar, saca só. Aqui em Porto Alegre o rap bate sem dó. Vagabundo não te espanta quando a janela quebrar. Vagabundo te levanta quando o rap aqui tocar. Bota pra gravar, então tá, aperta o play. Chama o DJ Madruga e meu mano Big também. Essa trilha é bem escrita, polida que nem rubi. Experiência necessária pra formar esse time aqui. Que não é nada sem a batida do som. Que não é nada sem a caneta na mão. E que resiste contra o ego no espelho. Microfone toca disco, bumbo, caixa, os verdadeiros sem receio. Jogando um jogo dos loucos, canta rap, vive rap, chora rap, ganha pouco. Só sendo doido, pra suportar essa loucura. Mas as palmas do povo ilumina essa trilha escura. Se liga no som, chega mais, vou. Porto Alegre, desse jeito agora o rap chegou. Zona Leste, só tem louco aqui no baile, vamos. Pra quem gosta de rap, bota a mão pro alto. DJ Madruga, risca. Pra mim isso é o rap. Minha crepe, pra mim isso é o rap. Minha inspiração. J-P-O-X, B-I-G, DJ Madruga. Aqui não tem cortina, simplicidade da rua. Clássico, toma as notas de um piano. Refinado como som de violino italiano. Brasileiro, gaúcho aqui de Porto Alegre. Então levanta a mão porque assim se faz o rap. B-I-G, Fox. Yeah. O nosso som é o diamante que sai do meio do mangue, de dentro da lama. Joga no vento todo drama. Da leste de Porto, a poesia agora me chama. Talento, esforço e respeito vale mais que fama. As palmas refletem que a alma pensa da gente. O rap chegou, nem tente quebrar corrente. O mundo é cruel, infelizmente eu vejo só a tristeza. Onde está a beleza da mãe natureza? Tenho certeza que só o que me resta tá aqui. Palavras e versos pra fazer sorrir. Eu só espero que a vida me leve com a cabeça no céu e os pés no chão de Porto Alegre. Se ligar no som, chega mais, vou. Porto Alegre, desse jeito agora o rap chegou. Zona Leste, só tem louco aqui no baile, vamos. Pra quem gosta de rap, bota a mão pro alto. Esse som aqui resgata toda a história, os envolvidos, todos que lutaram visando um objetivo. As derrotas aqui fortaleceram nossa alma. Foi preciso mais que raça pra continuar na estrada. Respeita, pois não foi fácil nossa vitória. Aqui não tem vendido, é do rap essa glória. Todos que rezaram, se esforçaram, tão sabendo que aqui o jogo é duro e só ficam os verdadeiros. Se liga no som, chega mais, vou. Porto Alegre, desse jeito agora o rap chegou. Zona Leste, só tem louco aqui no baile, vamos. Pra quem gosta de rap, bota a mão pro alto. Representa bem, do jeito que ninguém fez. Fazendo pensamento, poesia, por em prática no verso que aprendi na teoria.